Ô, sai dessa vida, gringo. Rap não enche a barriga de ninguém. Rap não é nada. Onde você quer chegar com isso, mano? Isso é tudo ilusão. E aí, Guilherme, firmão, me escrevendo ainda, mano? Para com essa merda, mano. Daqui a pouco você vai estar com 60 anos querendo lançar primeiro CD. Fazer música de gente, pelo menos, pô. Vai procurar um trabalho. Moleque, você é mó vagabundo. Isso aí não dá nada mesmo. Sem futuro. Você também. Não vai te levar pra nenhum. Tá. Porra, ainda se você fizesse música decente, mano. Eu finto dos quintos, recinto, precinto e digo, não minto. É rimo que vivo, que isso tão lixo. Eu bicho outro mar, eu mijo outro caga. Infiltro, enfia a faca, se faz e se paga. Arma é bala, é mala que atrasa. O lado de um cara, se liga na ideia. Ando na quebra, humano na guerra. E o bando de inveja cagava no saco, atacava no mato, morava no barro. Sempre malaco, a mente com ato, pente lotado, 13 de fato. Sente o grilado, um bicho do mato. Me sinto culpado de ser misturado. Pise com nato, que zica ferrou. Camisinha estourou, por engana que estou. Mas com plano eu vou. Eu sou 13. Não teve por onde, encontrei o caminho. No spray, microfone, passei pro bivó, me esmolei. Fracassei, mas sou forte, levantei no hip hop. Barreiras que enfrento por ter o talento. É um teste que tenho pra ver se eu mereço. Não teve começo, Deus deu o direito. O vento bateu e eu fui escrevendo. Não foi por embora, esporte ou sorte. Ser tirado de log, nem cantar hip hop. Mas pop, GL é a sigla. Se essa estrela não brilha, não apague a minha. Fofoca pra lá, xoxota pra cá. Não me foca, uma corda que quebraço puxar. Divido o serviço, tipo um bonequinho. Suas histórias em quadrinhos, sou super killer. Eu sou 13. Eu tenho, mas tem mão de comprimento que amarela e se dela eu dependo. Amém, senhor, ainda bem, sou quem sou. Cura quem tem dor, de cotovelo, clamor. Vou obtendo amor, movimento sem cor. Enfrento a dor, preconceito que estou. Vivendo com grade, aprendendo com a maldade de um craque. Meu guerreiro é o combate. Leão não matei, pra na selva ser rei. Contrário, judei, me adiantei. Faço o bem, sem olhar quem. Se eu te magoei, me perdoe também. E vê se eu pisei em alguém. Do chão que eu levantei, só de Deus precisei. Veja o chão que suei e sente. Depois fali mal ou bem, eu sou esse, eu sou 13. Eu sou 13. Na cama, o chifre e a minha poesia são velhos mais fracos. Quem tem energia de certo ou errado? Minha vontade é destaque cantando. Não é por fama, nem grana, é por mano. E sente arrepio, piso de piso. Que pira, se a periferia tá comigo. Te considero de braços abertos, certo? Lado a lado, prospero. Eu quero seu grilinho, bolsinho e humilde. Mas cabe engolindo atitudes que vixe. Dá um tilt no crente que é mais que machista. Paz no skate, matunema, formiga. Longa vida te queria, mas você se perdeu. Cometeu, quem cuida é Deus, não sou eu. O louco sabe, o consciente voltou. Eu sou 13. Em seu 13º corredor. Eu sou 13. Não pode ter me querer, me ou que eu sou. Eu sou 13. Sempre esse, ninguém me mudou. Eu sou 13. Sei bem que esse é o caminho que vou. Eu sou 13. Se abraço, eu me largo. Mas aí, nós é os três. 13 horas. 13 horas. Trilho 13. Trilho 13. Trilho 13. Alô? Trilho? Oi. Onde você tá? Eu tô no estúdio. Você vai ver, nossa, tá ficando muito louca a sexo oral, mano. Você vai pra onde? Casa do seu vô? Tchau. Era minha mina. Onde você tá? É quente, mano. Tá mó fita, mano. Então, vai... Oh, é... Que é de melhor, nem tenho no que acho pior. PXO, PO é você e a mim. Movimento picha aí, o gueto brilha assim. Vento não levou essa daqui. Pichação que chegou, malucão. Nunca gostou, então dê pra você esse som. Não, fique parado, pegue essa lata. É malaco ou saco de batata? Cadê? Prepare garra pra aquele limite. Piche em qualquer lugar, onde não vou me queimar. No inferno quero pichar. Pra preto, pra branco, pra mina, pra mano. Está parando pra estar pensando que o dia lá em cima está pichando. Não é refúgio pra quem está panguando. Tem que nascer com encanto, escalar, armar planos. Correr do pico, se jogar do pico. Morrer pelo bicho, matar foi preciso. Não discordo de um país bonito. Mas querer não é poder fazer o que? Faço isso. Não me confunda contigo, nem sou da sua tribo. Tudo bem, às vezes até me pareço um índio. Vem do São Paulo, o quanto eu conheço. Isso vem do berço, na carteira da escola que foi o começo. Já fui preso, pior voltei. Pois é, piorei. Pau no cu de gambé, no TP pichei, vê que tem. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Em memórias e muros, points e praças. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Agendas e prédios, estátuas e passas. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Em memórias e muros, points e praças. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Agendas e prédios, estátuas e passas. Parar não vou conseguir, nunca resistir. Lançar não tem fim, ainda está por vir. Por aqui, o malaco breve em seu telhado. Não é puxando o saco do indivíduo. Não sei quando que vai estar fazendo o bicho. Sei lá com seu bem-estar, se é feio bonito. Se pela frente é amigo, por trás inimigo. Eu te indico, esse não é do bicho. Se equipamento eu vou no vácuo, alpinista do mais barato. Sem um traseiro de asco, cai um abraço. Tem que olhar pra baixo, louco de baseado, mocado no saco. Rouco embriagado, acordado do mês passado. Pra que play center no Hopi Harry's, eu tô com tinta em casa. Não cheirei cola e nem comi a lata. Nunca te pedi esmola, ainda não pichei sua cara. Mas a rua é a cota, ser essa bosta pichada. Sempre arrumo lata, meu chapa. Não sou dono da Color Jean, nem o filho do dono do mundo. Mas tô em casa, cara. Chega de treta, inveja ou morte, se pode. Entro no tema de merda, esporte, se é forte. Nunca é quem tem mais hipótese. Tanto sul, leste, oeste, ABC, central, norte. Homens das cavernas pichavam nas cavernas, te juro. Loucos de rua, pichão nas ruas, nos muros. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Em memórias e muros, pontes e praças. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Agendas e prédios, estátuas e passas. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Em memórias e muros, pontes e praças. Vem e deixa a marca, paga mais você passa. Agendas e prédios, estátuas e praças. E quando o dono da tinta chegou, chegou. Se não é aquilo, sai de vidro que sujou. Que aqui chega chegando aos panos. De Ludo Leão que fala que é mano. E tá pipocando tudo. Não é por aí aqui, por aqui é assim. Pera as costas, é cota, ali é proposta. É destruir, corajoso, apetitoso. Mas o ruim de quebrar. Nossa grife não é pedinte, pega o jet, mete o cap e vai lá. Chega de falar, quando digo pichar. É arregaçar, e tem que enfrentar. Entre qualquer lugar. No Egito foi começar a pichar lindo. Não pode parar, fica horrível se atropelar. Ninguém pode apagar. Se fudeu até o que achar que quer lançar. Tem que tomar a bala. Mata na cara, roupa pichada, muda de intenção. É numa quadrada que me falta. Na lata que vira ladrão. Acho que pichação, não ocupação. Me diz uma união que é entre meus irmãos. Na rua sem ocupação. de expressão, cadeia de viver. Se não existisse mais apetite pro crime, ia ter. Grafite veio do bicho, respeito é bom, exigimos. Com união iríamos mais longe do que queríamos. Sem tamanho, idade, largura, basta ser um filho da puta que está sempre na rua. Se tá vacilando, a arte é uma. Saindo de casa, como um pão, só eu e água. Com brigas e someadas, o bicho com a fome mata. Vandalismo, alucínio, bicho mesmo. É por um disco que estou vivo, eu sou nojento. Apaga, mas não se passa. Fusão de gravata, eu com spray, a raiva mata. Você com caneta mata, mata. Em memórias e muros, pontes e praças. Vem e deixa a marca, paga, mas você passa. Agendas e prédios, estátuas e passas. Vem e deixa a marca, paga, mas você passa. Em memórias e muros, pontes e praças. Vem e deixa a marca, paga, mas você passa. Agendas e prédios, estátuas e pastas.